sexy, lindo, coisa assim. Tinha uma para o fim de cada show. Era um grande player, mas tudo acabou. Conheci uma deusa que me faz querer entregar meu coração e me envolver. Não sei o que é, não sei o que é, mas há nela algo que me faz delirar. Hoje vou pedir.